Não é a minha intenção, mas seja você mesmo e não viva de ilusão fundamental. Personalidade e verdade, os olhos nos olhos, ver a sinceridade. Se tô no rolê, sempre esperto, eu tô no jogo. Tem que ter malícia nesse mundo cabuloso. Seja você mesmo, seja verdadeiro, cada um, cada um. Influência de guerreiro, é tipo assim, quero o melhor pra mim. Vou só no sapatinho pra não antecipar meu fim. O mundo é cruel, o inferno ou o céu. Escolha o seu caminho e faça o seu papel. Sou o que sou, o amor e o ódio, o rancor, a revolta e o pacificador, o conflito e o labirinto, a mente perdida, mas procurando uma saída. Sou o que sou e é assim que eu vou, vou, vou. Sou o que sou e é assim que eu vou. O malandro nunca falha. Sou o que sou e é assim que eu vou, vou, vou. Sou o que sou e é assim que eu vou. Se bate nós, só Deus humilde, né não? Eu vou em frente, dirigindo meu seisão com a rima na mente. Simplesmente, simplesmente, com autoestima lá em cima. Pois os obstáculos fazem parte da vida. Só de sossego, de rolê na quebrada. Mulherada gostosa desfilando na calçada. Sigo meu caminho no maior astral. Estilo vagabundo e elas pagam um pau. Mas eu não me iludo, sou o que sou. Cabeça feita no lugar, é assim que eu vou. Vou atrás de um dinheiro, minha família em primeiro. Sempre sendo o que sou, como um nobre guerreiro. Inveja é maldade, mas sou protegido. Instrumento da paz, pensamentos positivos. Sou o que sou e é assim que eu vou. Vou, vou. Sou o que sou e é assim que eu vou. Só no sapato, sempre sendo o que sou. Sou o que sou e é assim que eu vou. Vou, vou. Sou o que sou e é assim que eu vou. Sei que sem pilantragem segue a trilha. Humildade, pá. Seja você mesmo. Sou o que sou, isso eu sempre vou ser.